como participar, no tratar de hacer un sábado de un momento. Gente, patrulha 10, frequência livre para autocoordenação, ingresso terminal Ilhéus 120, decimal 1. Copiou? Copia, copia para o patrulha ou patrulha? Patrulha 10. Vai livrar a CTR. Frequência de autocoordenação 12345. Não há tráfego a informar. Ao ingressar terminal Ilhéus, controle 120, decimal 1. Frequência livre, Ilhéus, controle 1201. Patrulha 10, grato, até a próxima. Uno 260, chame o centro Recife, 12545, alterne 12685. 2545, 2005, bom dia, 260. Yeah. Salvador, gol 1777, bom dia. 777, só um minuto. Salve, Salvador, bom dia, azul 4107. 777, Porto Seguro, qual o nível? Não, 4107 é para Campinas, para Rio de Janeiro, nível 380. Sente o azul 38. É um tráfego da Gol também na escuta. Segura? 320, senhor. Sente da Novembro. Sente 32, informação Oscar em curso agora. Vou escutá-la. É, qual que é a saída, por favor? Saída da El. Ah, tá ok, obrigado. 4107, informação Oscar, em curso, RJ, nível 38, número 2, para cópia. Ciente da Oscar, tá na escuta. Na mic, prossiga. Solo, Papá Romeu, Mike, Papa Lima. Mike, Papa Lima, prossiga. Partiu 4, acionamento, voo local. Mike, Papa Lima, não conte seu plano no sistema. Partiu, mas a gente fez. Gente, o Mike Papa Lima, eu tô olhando aqui nas mensagens, também não consta o seu plano, se o senhor poderia entrar em contato com a IEF. Vou aguardar, senhor, vou aguardar, que a gente já fez o plano faz um tempo aí, tamo aguardando. Destino? O destino é local, voo local em Salvador. Gente, voo local, qual procedimento a ser realizado? O procedimento é, vai fazer um circuito de tráfego aqui em Salvador. Gente, Mike Papa Lima, agora instruções. Tá aguardando o Papa Lima. Salvador, boa tarde, é o Sam 3895, ciente da Oscar, autorização de tráfego, pronto para cópia. 3895, terceiro para cópia, 3895. Ciente Sam 3895. Gol no 777, pronto a cópia? Pronto cópia, gol no 777. 777, autorizado, Porto Seguro, nível 320, Aerovia Peruísque 50. Decolagem 1-0, curva direita, saída da Eldiné, controle 19-8, transponde 5-5-1-0. 320, Porto Seguro aprovado, Peruísque 50, decola 10, curva direita, da Eldiné, aciona 5-5-1-0, controle 19-8, voo no 777, posição 4. 777, cotejamento correto, reporte pronto. Maremo. 4107, copia? Copia. 4107, autorizado para RJ, nível 380, Iruvia, Peruísque 50. Decolagem 1-0, curva direita, saída da EL, transição Bless. O controle em 1-1-9, decimal 8, transponder 5504. Ok, autorizado, Rio 380 pela Peruísque 50, decola da 10, curva direita, da EL, Bless. 109-8 é o controle, 5504 é o transponder, para o azul 4107. 4107, correto, reporte pronto. Tá. Tá 3895, copia? 3895, copia, prossiga. 3895, tá autorizado, Guarulhos, nível 340, Peruvia, Peruísque 58. Decolagem 1-0, curva direita, saída Gole, transição 11. Controle em 1-1-9, decimal 3-5, transponder 5-5-0-5. Seguinte, 3895, está autorizado Guarulhos, nível de voo 340, upper risk 58, decolada 10, com curva à direita, saída Gole, transição Gonza, 1935, controle, aciona 5505, TAM 3895. 3895, correto, 198, controle, reporte pronto. 198 é o controle, quando pronto, TAM 3895. 3895, só confirmando, era a primeira vez que havia pago, 1935, controle? Afirmo. Sente, obrigado. O azul 4107, na escuta? Sempre. É, só confirmando, a frequência do controle é 119.8. Exatamente. Obrigado. Bono 077 na escuta? São Gol 1777, na escuta? Prossiga, senhor. 777, só confirmando, frequência do controle de Salvador é 119.8, ok? Foi copiado, 198. Ok, eu havia pago a erração na aeronave, aí eu queria confirmar logo com todos. Sem problema. Alô, Mike Papalima? Sim, Mike Papalima? Positivo, senhor. Mike Papalima, tô coordenando o seu plano. Positivo, é notificação, senhor. Bem. Olha, Salvador, Vitor Bravo, Mike, passando o par. Vai prosseguir agora para o sobrevoo de Alagoinhas e chama para o regresso. Gente. Papalinho vai fazer um circuito da 17? Positivo, o senhor vai fazer treinamento de solo aqui próximo à área gramada aqui, no próximo Forte 4. Posterior, vai fazer um circuito de tráfego. Qual o tempo de voo? Notificou uma hora. Sim, só para Lima. Papa Lima, pronto a cópia? Pronto. Autorizado, voo local, 500 pés, circuito 17, curvas pela esquerda. Controle 19-8, caso de falha com a torre, torre 18-30, acione o transponder 0121. Positivo, 0121 transponder, 18-30 torre, 19-8 controle, circuito vai ser pela esquerda, o Mike Papalino. Papa Lima correto, acione, empate 4, chame a torre para táxi. Chama a torre, Lima. O Papa Romeu, Mike, Papa Lima. Lima, livre acionamento, táxi, chama ingresso. Positivo, senhor, já está acionado, pronto. Se autorizado, vai para a área gramada aqui ao lado do empate 4. Gente, então estamos na área gramada. Estamos na área gramada então, Lima. Afirmativo, estamos no controle 1198, alterna 11935, azul 4060. Sim, senhor, o Mike Papa Lima está na área gramada aqui próximo ao Pátio 4 realizando treinamento, ok? Sim, de forma livrando. Tomará. Azul 4060, identifique, desça ao 050, chegada à Mari. Identificou 050, chegada na área, 4060. Solo, azul 4107. 07, prossiga. A nossa subida é a da El Bless, não seria da El Diné? Siga bem, ok, já lá vem essa regra, essa é Salvador. 4107. Ok, obrigado. Gente, então prossiga na chegada a Bonfi, Vitor, Mike Bravo. Vitor Bravo, Mike. Ah, Mike Bravo. Bravo, Mike, correção. Prossiga. 4107, modifica sua saída para Dael de Né. Tá bem. 2, mantém nível 370, chama 12545, alterna 12685. Azul 4060, vou ir na proa de TAP. Proa de TAP, azul 4060. Lima Mike, prossiga. Qual é a radial ideal de saída? 8001 Salvador Approach 9801 Good morning, on flight about 160 with Oscar. Mantém, escuta Oscar Romeo Mike. Identity and reduce speed to 220 knots. Descend to flight level 060. Descending 060 and 220 knots and 8001. 3895 no gate 1 para o pushback e acionamento. Okay. Is on your left side 10 o'clock, 8 miles. Same bound, passing 110 and descend to 050 Azul Company, Embraer 190. Roger, send 8001. Dano 3895. Rota 3191, bom dia, você está em formação Oscar, ao nível 360 para o Galeão. 36 Galeão, terceiro para a cópia, 3191. Guardando. Jogou 1777, 2 horas e 50, alternando com o fim, 184 agora. Salvador Approach, 8001, request GPS approach from 10. Well, respect vectors to for space, and after the last vector, we'll fly to Cerrito 36, prepare him. Roger, after vector Cerrito 366. Gente, atento ao gol no pushback, inicia o pushback e acionamento do Uno Otan 3795. Ô Azul, qual velocidade você está mantendo aí? Azul 4060, mantendo 250 nós. Valeu. E tem livre decolagem. O vento 170 com 10. Tá valendo. Legal. Azul 4060, 2095. Salvador Approach, 8001, is maintaining 1900. Roger. Não consigo copiá-lo. Afirmativo, tá 3826, informe o Charlie Charlie Mike para descida, chamando na frequência 12272, secundário no 261. Salo Lima. Prossiga. Autorizado a acionar, aguardando. Copy. Lima Mike, pronto para cópia? Mike Jacobina 065, correto e disponível. Decolagem 17, com a esquerda. Vai ingressar corredor forte, restrito 1000 pés até a liberação do controle. Controle 119, decimal 8, aciona transponder 5507. Gente, então decolagem da 10, permanece restante autorização. Oscar Romeu Mike, está autorizado, BH, nível 360, quero ouvir a Peruísque 58. Decolagem 1-0, curva direita, saída gole, transição Gonza. Controle em 1-1-9, decimal 8, transponde 5-4-7-6. Papá, Oscar Romeu Mike, autorizado BH, nível 360. Quero ouvir Upper Whisk 58. Decolagem 1-0, curva direita, saída gole, transição Gonza. Controle em 1-1-9, decimal 8, transponder 7-6. Transponder foi reportado de novo. Chan, Fly, Sierra Victor 366. Roger, after ETAP. Sierra Victor 366 down to 2000 feet, 1015, the QNH. Retorne a frequência do solo, ok? 8, decola da 10, com curva direita. Vai chamar o controle 7198, subida é gole, transição Gonza. O transponder 5476, mas foi entrecortado pro transponder. Oscar Romeu Mike, BH36, correto? O transponder 5476. Eu fiz um check no meu equipamento aqui com o tráfego da TAM. Tá recebendo normal o tráfego. Acho que seu rádio deve estar com alguma fone, ok? Faça um check nesse equipamento, cotejamento correto. Oscar Romeu Mike não está com pane nenhuma, não. Ele foi entrecortado. Só isso. Pedro Mike Lima. Entrecortado e concheado. Em contato bilateral com outra aeronave, a comunicação foi ok. Por isso eu estou pedindo para o senhor fazer um cheque no seu equipamento. Ah, tá ok. O Oscar Romeu Mike vai passar para o equipamento número 2. Gente. Golf Oscar, para Serra Novembro, uniforme então, confirme o pátio e a pista. Pátio 5 da EMAET, a pista que está autorizada. Se não tiver nenhum prazo, a gente vai voltar. Tipo, na Lima. Direção nacional.